O ajuste no 013, autorizado a final R9, verbal estabilizado. 2500 pés, chamada a final estabilizado, azul 462. 1354, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alter 126, decimal 85. 2545, 2085, gol 9354. Foi Salvador, boa noite. Gono 228, final da 10. Gono 228, continua a aproximação, ajuste na 013. CT. Voo, Panorama 72, solo ao 15, livre à direita, mantendo essa frequência. Active Alfa Kilo para o PAT 3. Já tentou o sinalizador no PAT. Alfa Kilo, PAT 3, gol na 972, mantendo escuro. Escuta. Gono 228, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0 graus, meia dúzia de graus. Livre pouso, pistão 0, Gono 228. Tony, poderia confirmar a instrução para o nosso testante? Mantenha essa frequência, táxi via Alfa, sua primeira esquerda agora, via Kilo, parte 3, posição meia dúzia Romeu. Mas fique atento ao sinalizador, pode ser que mude a posição. Tá, tá, gente, então, obrigado. Alfa Kilo, parte 3, meia dúzia Romeu, está ciente do sinalizador, nosso testante. Final 12 milhas já visual com a 10, com a pista 10, azul 4062. Azul 4062, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4062, obrigado. Bom. Passaredo 2228, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 062, boa noite. Continua a aproximação, ajuste no 0 no 3. Aguarde, pista livre. A sua escuta azul 462. Alfa 228, solo 19, livre à direita, Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette, portão 8, gol 228. Azul 4062, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0 graus, 62 de nós. Livre pouso na 1-0, azul 4062. Do 4082, solo 22, livre à direita, taxi via Alfa, Juliette, para Alfa Kilo, para o Pátio 3. Fica atento ao sinalizador. Tá, gente, Alfa Juliette, daí Kilo para o Pátio 3, azul 4062. Não, negativo, Juliette. Livre aí via Eco. Primeira direita Alfa e primeira esquerda Kilo, Pátio 3. Tá, gente, então Eco, Alfa e Kilo, 4062. Obrigado. Azul 6908, acione identificação via chegada mar e desça para 4 mil pés. O ajuste no 013. Azul 6908, livre da restrição, número 1 na aproximação. O 6908, se tiver condições, autorizado, Serra Vita 366. Azul 6908, desça para 2500 pés. O ajuste no 0-1-3, autorizada a final R-Nave, reporte estabilizado. 2500 pés, 0-0-3, chance de menor que a azul 6908. Azul 6908, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 118, chama a torre. Azul 6908, uma boa noite. Salvador, boa noite, a zona 908, sinal de 7 milhas e meia visual. 6908, ajuste no 0-3, pouso autorizado, pista no 0, vento com 0-0 graus, 5 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, ajuste no 0-3. 908, solo aos 49. E para direita, Alfa Juliette para 01. Direita, Alfa Juliette 01. Boa noite, Luna, na 08. Latam, 3170, bom dia, aciona identificação. Voo direto Serra Vita 366, desça para 4000 pés. O ajuste no 012. Ciente, após o desvio, voo Serra Vita 366, Latam 3170. 9044, sua nome e identificação, autorizada a chegada na área e desça para nível de voo 050. Autorizado, reporte ao término. Ok, passa a alfa, Avon Serra Vida 366, pode ir, 3170. 3170, ciente, desça para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado, sinal R-NAV, responsabilizado. Desça para 2500, 1012, possa R-NAV, estabilizado para 3170. Salve Salvador, o X-Ray Papa Alfa informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 14, remoto do Pato 1, obrigado e uma boa noite. Gente, boa. Voo 9044, desço para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado ao final R-NAV, responsabilizado. estabilizou a aeronave no 0, TAM 3170. TAM 3170, complete final aeronave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. TAM 2195, TAM 3170, boa noite. Gol 9044, após a etapa, autorizado em terra vindo 366, reporte estabilizado. TAM 3170, próximo estado, curso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 90 mais, 1012. Vento com 1012, autorizado, posto 3170.